paixão. Quero que seja dona do meu coração. Eu só sou feliz tendo você para amar. Quero você junto a mim nesta noite de luar. Meu amor, escute esta canção. Já passaram 6 meses e está terminando o verão. Quero você a meu lado.